Então, meus amigos, justiça tarda, mas não falha. A justiça divina está cobrando o preço. E vocês, como eu disse para você, Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, vocês estão amaldiçoados. Vocês estão amaldiçoados. A minha palavra tem poder. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram contra mim nos Estados Unidos. Um ataque cibernético que vocês patrocinaram, que afetou a segurança nacional norte-americana. Agora o Bolsonaro tenta lá fazer as pazesinhas, aquele sorrisinho de puta com o Trump. Meu amigo, nem o Trump pode segurar o que vai vir pela frente lá na frente. Entendeu? Lá na frente. Entendeu? Vocês afetaram a segurança nacional norte-americana. Bom, espero que alguma hora, nem que seja um outro governo, venha cobrar isso de vocês. Tá? Mas agora vamos falar sobre o tráfico de drogas internacional do qual vocês fazem parte. E quem aqui acompanha meu trabalho, né, há muito tempo, já que os meus canais vivem caindo, e eu tenho muito vídeo para. Pera um pouquinho. Aqui é a vizinha aqui. Eu tenho muito vídeo para reupar da nuvem, onde falam já que o Dom Werneck, o Reginaldo Florêncio Werneck, estavam envolvidos com tráfico de drogas. Esse é um cara, um dos maiores cheiradores de cocaína aí, daquela região de Goiás, Brasília e tudo mais. E que ele estava envolvido com tráfico de armas e drogas, de armas e drogas. E era a ligação direta era com o Mourão, que qualificou esse sargento de merda que foi preso na Espanha, aqui na Espanha, cara. Olha como disse para você, certo, é um certo para São Martinho, hein? Que coincidência, né, Bolsonaro? Você usou o famoso boi de piranha, né? Os caras mandam no tráfico de drogas é assim, os caras mandam um cara na frente, né, para poder limpar a barra e aí depois passa o resto, né? Então a viagem estava prevista para você baixar aqui em Sevilha e aí depois você cancelou a viagem. Será que tinha mais droga no teu avião, Bolsonaro? Hã? Chamou de mula qualificada, mas será que você não é o presidente das mulas? Não é o dono das mulas? Você e o Mourão? Porque as denúncias que eu venho recebendo desde 2015, né, qualificam que o general Mourão é um dos maiores traficantes de cocaína da América Latina. É isso aí que nós recebemos. Eu venho denunciando isso sempre nos meus vídeos. Entendeu? Então, assim, o Reginaldo Florêncio Werneck era ligado diretamente com o general Mourão. O Werneck, ele está escondido, está com ordem de prisão e tudo mais, está escondido, tá foragido. Ele estuprou, estuprou não, é um estupro, cara. Entendeu? Ele foi lá e violou uma menina de 9, 10 anos aí. Entendeu? A mãe da menina é outra covarde, outra canalha, outra vagabunda, né? Não quer denunciar esse cara, porque se pra mim é uma vagabunda, entendeu? Se fosse a minha filha, eu teria te matado, cara. Eu não iria denunciar você. Entendeu? Mas tem um cara que tá fazendo foto na sua filha. Calma que a hora dele vai chegar. Entendeu? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. As coisas estão fechando, vocês não vão ter como escapar do juízo. Entendeu? Veja só. Ministro do GSI lamenta a falta de sorte. Quer dizer que seria sorte se ele pudesse passar com a droga. Hã? Aquele general Heleno que muitos ficam idolatrando, puxando o saco. Ai, intervenção militar, intervenção militar. Intervenção militar do quê? De narcotraficantes? De narcotraficantes? A minha denúncia que eu fiz aqui na Espanha, entendeu? Tá tudo contabilizado, tá tudo escrito aí. Entendeu? Por que eu tô aqui? Porque eu tô denunciando vocês. Denunciando vocês que são narcotraficantes. Na minha denúncia, consta o que eu disse de você. Então agora, você querer sair pela tangente, Bolsonaro, você e o general Mourão, meu amigo, é claro que o Trump vai dar risada na tua cara, cara. Vai abraçar e só falta beijar você, cara. É bem possível que isso aconteça. Porque não quer afetar as relações internacionais com o Brasil, né, cara? O Brasil é um mercado, cara, consumidor. Os bichos não querem, né? Enquanto você for presidente, cara, tá beleza. Entendeu, Bolsonaro? O problema é depois que você sair da presidência. Aí que a coisa vai feder. Olha o que aconteceu com o Lula. Né? Bom, se bem que as pessoas, né, trabalham por interesse e tudo mais. Um idiota defende a esquerda, outro idiota defende a direita. Eu não defendo nenhum. E tô tentando cooptar o máximo pessoas possíveis para não defender nada, nem direita nem esquerda, para atacar qualquer político que faça merda. Então, Bolsonaro, na hora certa, cara, tu vai colher. Tu vai colher. E se tu não colher, a gente vai fazer um inferno teu governo de narcotraficantes, porque você, Bolsonaro, você preside um governo de narcotraficantes. É por isso que você defendeu Marcelo Crivella quando fui denunciar Marcelo Crivella na campanha do teu filho. É por isso que você, no mesmo dia, se encontrou com Marcelo Vale Silveira Melo, aí no Rio de Janeiro. Marcelo Valença Vieira Mello, que era um dos maiores narcotraficantes da Deep Web. Da Deep Web, isso mesmo. Ele estava fazendo um negócio dentro da Deep Web. Eu mostrei para vocês, eu gravei vídeos. Os caras fazendo negócio com drogas. Tá lá no meu Drive. Tá no meu Google Drive. É só subir de novo do Golachan. Eu filmei os caras lá, entendeu? Fazendo narcotráfico mesmo. Agora eu soube que ele foi transferido para um presídio de segurança máxima e está sumariando também narcotráfico e um estupro de vulnerável. Que delícia, né? E fora terrorista. O cara estava ameaçando pessoas aqui na Espanha usando meu nome. Dentro da cadeia no Brasil. O presídio de Piraquara. Eu sempre avisei para vocês. Eu cobrei da procuradora Renita Cravetes Cunha. E muito obrigado, doutora Renita, por atender meu pedido, entendeu? De conduzir esse marginal, esse meliante, para um presídio de segurança máxima. Agora, pagou a porra do meu computador aqui, entendeu? Ah, capeta, mate. Que azar, hein? Então, assim, e é isso aí, entendeu? Eu tô lendo, entendeu? O infeliz carrega o mesmo sobrenome que eu, né? Miserável. Aí o cara podia não ter acontecido, né? Ah, não. Podia ter passado com a droga, né, General Heleno? Seu filho de uma puta. Seu cheirador de cocaína. Vocês estão batendo o Aécio, hein, cara? Eu achava que o Aécio era um cheirador de cocaína do caralho. Mas vocês estão... Meu amigo. Veja, eu nunca cheirei nada na minha vida, mas... não sei cheirar buceta, mas... Porra, cheirar droga, cara. Porra, cocaína, cara. Vocês afetaram a segurança nacional norte-americana e agora estão afetando a saúde pública da Espanha, cara. Vocês são desgraça. Onde é que vocês vão? Olha só. Militar da aeronáutica brasileira que transportava cocaína num avião da FAB. O brasileiro que já tinha uma fama queimada aqui na Europa, cara. Como o maior exportador de prostitutas do mundo. O Brasil, o maior exportador de prostitutas, travestis e ladrões. Né? Infelizmente é o que está acontecendo aqui na Europa, né? Você vê as mulheres que estão vindo para cá, a maioria vem, uma pequena exceção, uma pequena parcela, mas a grande maioria vem para se prostituir aqui na Europa, cara. Homens vêm para virar travesti, vão para Itália, vão para Espanha, entendeu? Faz a maior vergonha aqui, cara. E o que resta vem, porra, vai roubar e tal. Por isso que muita gente me confunde com outros povos, cara. Porque, sinceramente, pô, você é brasileiro, cara. Você é brasileiro. É, meu amigo, eu tô aqui. Ah, não, eu pensava que você era polaco, eu pensava que você era romeno, eu pensava que você era alemão. Pois é. Pois é, então assim, então a coisa é brava. O sargento fazia parte da comitiva de apoio da viagem do presidente Jair Bolsonaro. Fazia parte da comitiva de apoio. Ou seja, mandaram o boizinho de piranha na frente, né, para poder passar a droga, e se passasse de boa, eles iriam passar por Sevilha também. Vocês estão entendendo? Tipo, mandaram o cara para passar só para fazer um teste. Caiu, ah, não vai dar nada, quem vai pagar o pato é o cara, né? Quem vai pagar o pato é o cara. Ele é o fiozinho mais fraco da duela, entendeu? Mas ele fazia parte da tripulação do Jair Bolsonaro. Eu quero que vocês entendam o seguinte, faziam parte da tripulação. E essas informações desencanadas aí, desencontradas que eles estão falando, é só para despistar a opinião pública. Bolsonaro ao encontro do G20, o grupo dos países... Ah, vocês estão criticando aquele ator da Globo lá, que é um cheirador de cocaína violento. Pô, mas pelo menos o cara tá buscando ajuda, entendeu? Tá lá, saiu com um monte de mulher na clínica de recuperação dele lá. Tá, vocês vão querer abafar o caso colocando aquele ator, cara? Tudo bem, o viés dele esquerdista, tal, pra mim não me interessa. Interessa o seguinte, vocês não vão despistar, gente. Vocês são a vergonha desse país, Bolsonaro. Bolsonaro, você é a vergonha desse país e nós vamos lutar contra o seu desgoverno. Um governo de narcotraficantes. O general Mourão é um dos maiores narcotraficantes da América Latina e isso eu venho denunciando desde 2015. Mas junto com a Carla Zambelli. Do mundo no Japão. O presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília à meia-noite. O avião presidencial fez escala técnica em Portugal. Trajeto diferente do planejado inicialmente, que seria uma parada em Sevilha, na Espanha. A mudança foi por causa da prisão do segundo sargento. Ou seja, esperaram o cara ser preso. Se ele tivesse passado pela Espanha, estava beleza. Ele podia passar. Porque a droga principal, a maior droga, estava no avião do Bolsonaro. A informação que a gente recebe aqui desde 2015 é que esse cara, esse povo todo, Bolsonaro e companhia, Bolsonaro, delegado Francischini, tudo cheirador de cocaína. É tudo cheirador de cocaína e traficante. Sabe como é que vocês conseguem dinheiro para a campanha de vocês? Traficando. Né, Joyce Hasselmann? Hã? Hã? Você tá lembrado daquele quarto lá no Hotel Pompadour, onde você cheirou feito uma louca? Hã? Hã? Bom, vocês me excluem porque eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, não é? Como aquele Jacarine lá que tá lá em Chicago, maconheiro do caralho, mexe até com tráfico de drogas. Hã? E é claro que daí eu tô de fora, né? Quem tá de fora do né, pode ser cagueta, né? Bom, eu tô sendo cagueta, agora eu tô caguetando vocês, né? Quer me chamar de cagueta, me chame. Eu sou cagueta mesmo. Bandido tem que ser caguetado. Bandido, pedófilo, desgraçado, vocês são escória. Vocês têm que ser caguetado. Entendeu? Pode me chamar de cagueta que eu tô aqui, né, cheiradora de cocaína. Né, Joyce Rasmus? Famoso aspirador, famosa Kersher. Dentro da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues. O militar trabalha como comissário de bordo da FAB. Ontem ele embarcou no avião usado como reserva da aeronave presidencial. No início da tarde, o avião fez uma escala programada no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Esse comissário de bordo da FAB, Manuel da Silva Rodrigues, esse cara aí, esse infeliz aí que carrega o meu sobrenome, esse filho da puta aí, essa vergonha, esse projeto de merda, que nem merda ele consegue ser, ele era aluno do General Mourão, entendeu? Queridinho do General Mourão. Eu quero saber por onde anda o Reginaldo Florencio Werneck. Eu quero saber por onde anda o Reginaldo Florencio Werneck. Entendeu? Que está com ordem de prisão contra ele. E durante a inspeção de bagagem, a Guarda Civil Espanhola encontrou 39 quilos de cocaína, divididos em 37 pacotes dentro... Guarda Civil Arriba Espanha, tá bom? Aos tradutores que estão assistindo esse vídeo aqui, muito obrigado aí pela confiança. Faz parte da denúncia que eu fiz aqui na Europa, onde eu disse que General Mourão e Jair Bolsonaro são narcotraficantes, junto com Jean Willis e toda essa cambada. Não existe briga entre esquerda e direita no Brasil, é tudo a mesma panela, para poder ficar no poder. Dentro da bagagem de mão de Manuel Silva Rodrigues. Em nota, a FAB reforçou que o sargento faria parte apenas da missão de apoio, e que em nenhum momento integraria a tripulação da aeronave presidencial. É claro que agora vocês têm que dar as versões oficiais, né? O cara estava desde o começo. É o famoso boi de piranha. Disse ainda que a prevenção a esse tipo de ilícito é... Tão regularmente que, mês passado aí, caiu um tenente, entendeu? Tão regularmente... Cara, quer transportar cocaína? O Aécio já faz isso há muito tempo. Transportando cocaína pelo avião da FAB. FHC, né, Joyce Rasmus? Você cheirava um pozinho violento lá com o FHC, com o Dória, né? O Dória nas orgias sexuais que ele fez aí por São Paulo, na casa daquele puteiro lá. Hã? Tudo com cocaína, cara. Como é que chega essa cocaína? De forma oficial, com o carro da polícia e tudo. Se brincar até com o carro da Polícia Federal. É adotada regularmente e que, em vista do ocorrido, será reforçada. Hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que os integrantes das Forças Armadas... Olha a cara dos vagabundos, cara. Não, você quer ver a cara... Você vê que os caras são narcotraficantes na cara deles. General, o líder da maçonaria, General Mourão, que é um narcotraficante também, olha só o que ele vai falar. As situações envolvendo drogas. E chamou o sargento de mula qualificada. Bom, se ele é mula qualificada, você é o pai da mula, né? Agora é investigação, porque é óbvio, pela quantidade de droga que o cara tá levando, né? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele tem que dar resposta para meter o louco aí, tá metendo o louco, né, propriamente dito. Olha só a cara de desespero do Bolsonaro. Tá trabalhando como mula, é uma mula qualificada, vamos colocar assim. O presidente Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o caso. Cara, eles não demonstram nenhuma emoção, você vê, é pura psicopatia, cara. É pura psicopatia, tá na cara dos caras que o cara tão com o cu na mão, entendeu? Mas é só isso, se a gente apertar mais, mais coisa vai aparecer. Disse que apesar de o sargento não ter relação com a equipe presidencial... Como não tinha, o cara tava na porra da comitiva, entendeu? O cara só foi na frente pra poder abrir caminho. É assim que fazem com o tráfico de drogas aí de Foz do Iguaçu pro Paraná. Entendeu? É assim que fazem com o tráfico de drogas aí do Paraguai pra Curitiba. Manda um boizinho de piranha na frente pra poder abrir caminho e se cair na estrada. Meu amigo, é dele, o BO é dele. Ele que vai assumir o BO pra poder passar na frente. Sabe o que eles fazem? Eles geralmente derrubam um cara que tá carregando um carro com... Eles colocam 25, 50 quilos no carro da frente e o carro de trás passa com uma tonelada, duas toneladas. É assim que eles fazem. Então o policial de bem, Ele simplesmente, ele, pô, prendemos 30 quilos de cocaína, que legal, comemora. Mas tá passando uma carreta carregada com 60 toneladas de cocaína atrás, entendeu? É isso que acontece. Eu, porra, quando eu fiquei na Federal em Curitiba, era só esses comentários que eu ouvia. Não prende o carro, o cara que tá na frente com 25, 50 quilos, mas tem um caminhão passando com 60 toneladas. 60 toneladas. Pois é, meus amigos, esse é o presidente que vocês têm, um narcotraficante, pior do que o Maduro e o Hugo Chávez, tá bom? Até mais.